transição Caju, após Aracaju direto Maceió e após Maceió direto Natal. O controle 120.8, o transponder 51157. Correto, Fábio no 443, livre acionamento, chame táxi. Para o solo. Ok, gente, aguarde um instante a conta. É o Ocean 6321, nível 380. Novembro Mike, tá visual com o campo na proa da rotatória. Gente, aguarde Novembro Mike, o gol no 807, reduza para 190 nós. Sobre vetor, mantém a proa 215, descendo para 2000 pés. Direita 215, descendo para 2190 nós. O TAM 3217 desce para o 060, chegada bom. 060, tá bom. O Novembro Yankee Mike agora com a torre 118.6, bom pouso. 118.6, Novembro Yankee Mike, obrigado. Salvador, boa tarde novamente para fazer o Novembro Yankee Mike na proa pela rotatória. Gente, o Novembro Yankee Mike é parte na rotatória. Reportar na rotatória, Novembro Yankee Mike. Voo no 396. Gente, no 396, no 807, copiou, no 30? Positivo, pro 30 no norte. Gente, no 807. O voo no 396, torre, 18.6, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Gostou, Strolli, Santero Valitano, muito boa tarde, triple 5491. Gente, dá mal bom, paga ponto ideal, controle de dúvidas. Voo 5491, descida até o 060, chegada a mar. 060, tá tudo a mão. Correto, o Xenon 621, chame pronto no portão 4. Solo Xenon 623, 27 pronto para portão 01. Autorizado, 6327, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 1027. Chamará para o táxi, 1027. 314, desça para 2000. O ajuste é 1908, na proa de Duna, livre ALS. 2000, 1908, proa de Duna, autorizado ALS. 6314. Solo Salvador, eu vou no 649, gente da informação Oscar, autorização para ideal. Gente, aguarde a cópia, eu vou no 649. Claro. No 8. Depois eu vou no 396. 807, estabilizado. Ah, já estabilizado no localizador. Positivo, torre 118-6 para pouso. 18-6, obrigado, até amanhã. Instruções para ingressar na final no fono 7. 360 pela direita, aguardando para ingressar na final no 7, novembro de Mike. Torre Salvador, boa tarde, 1807 da Gol no localizador do no... Boa tarde, Gol 1807, continue a aproximação, número 2 para pouso. 1807. Batão Golf Mike Alpha desce até 1.500 pés em condições visuais, o ajuste permanece no 0.8. 1.500 no 0.8, Golf Mike Alpha. 3155, número 2 para a cópia. Aguardo. Prima que o Zulu está livre o táxi, chama para o cruzamento da 1.7. Solo 28, livre direita, solo 12, um decimal 9. 329, 3 9. 7, aguardando autorização para pouso. Pressando o final do 7, aguardando autorização, ao VM Link Mike. O controle 120.8 e o transponder 5131. Autorizado nível 220 para a Ideal. Decola na cabeça do 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, forte direto. 1208 é o controle, 1-3-1 transponder gol 1-649. 1-649, procedimento correto, um ponto pushback acionamento. Camarada. Salvador, boa tarde, 1-3-9-6. 5-7-7, olha o Salvador, para 3 horas e Acionamento 327, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8, decimal 6. O ajuste é altímetro 1-0-8. Acionamento vai fazer táxi via Índia, ponto de espera 1-8-6, decimal 6, decimal 6. Salvador, boa tarde, 1-3-9-6. 1-3-9-6, prossegue via Alfa Kilo, parte 3, posição 06. Alfa Kilo, parte 3, posição 06, é isso? Afirmo, quilo, parte 3, posição 06. 7, posição 06. 7, especificação ultrapassou, então prossegue via Alfa Juliette e retorna parte 3 na posição 06. Confirma por 396 que foi, tem uma interferência na Alfa QC. Bom, no 396, prossegue via Alfa Juliette, parte 3, posição 06. Ativa Alfa Juliette. Parte 3, posição 6. 6. P327, ali mantenho no 0. E o 35491? 35491. Recém será o primeiro a decolar, dão no 0. Acionamento 321, autorizado para o tiver acionamento, tem um pronto táxi. Porta 217, autorizada a Prod Duna da presente, descendo para 3.000 pés, o ajuste é no 0.8. 3.000 pés, no 0.8, na Prod Duna, na 327, linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, como 0 nasce. Oriente, Lima Kilo Zulu. Mantenha a posição na Lima. 18-6, bom pouso. Uno 18-6, obrigado, boa tarde. Né, 314. Salvador, boa tarde, Oxanel, 6314, final, posição no zero. Boa tarde, 6314, reporte externo. Reportará no externo, 6314. Oxanel no 443, decola a partir da interseção. Uno 50, Aracaju, confirmando a palavra de saída. Trip 5627, a informação áudica número 2 para a cópia. Chegou a derrota. Decolando aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, o Chiné 6327, boa tarde. Posição 06. O Lima Kilo Zulu prossegue até através do portão 612. Parte livrando. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Eudes, via Opzulu 44. O controle 120.8 e o transponder 5163. Guarulhos autorizado 340, decola da 10 com curva direita da El Leda Eudes, Opzulu 44. Controle 120.8 e o transponder 5163, transponder 5163. Então, 3155, cruzamento correto, são pontos de estacionamento. Trip 5627, parada Caju, nível de voo 190, ponto cópia. Copio, 5627. Trip 5627, parada Aracaju, nível de voo 190, decolada 10 com curva esquerda na saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5165. Autorizado 190 da 10, esquerda, Puca, Jamo, DCT, 128, 5165, trip 5627. Trip 5627, com o treinamento correto, estamos prontos para o tiver estacionamento. Atenção, puxa para mim. Controle 120 decimal 8, bom voo. Na controle 120 decimal 8, só alto grado. Então, meia dúzia. Salvador, Xanea 6321, acionado para o táxi. Temos 109 a bordo, alterna Goiânia, com 2 horas, 3 horas de autonomia. Xanea 6321, não prossegue táxi via Índia, vão de espera da 10, chame torre 118, decimal 6. O ajuste é altímetro 0018. 0018, 18,6 graças. Lima Kilo Zulu. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, um ponto de espera da 10, chama torre 118, decimal 6. O ajuste é altímetro 0018. Fique atento ao airbus da Avianca na faixa central. 50, perfil Puca. 443, perfil Puca, sobe para a 50. Patrulha de Wolf Mike Alpha, da visão com o campo. Wolf Mike Alpha, torre 118,6, bom pouso. 18,6 graças. Controle Salvador, boa tarde, Web 5729, informação ótima. Web 5729, desce ao nível 050, chegada bom. 050, chegada bom, Web 5729. Nós fica atento ao Boeing da companhia, pode autorizar o Cidex, chame o ponto táxi. Identificará a atenção Boeing da companhia, autorizado de chamar a táxi, o nome é 49. Livre 18 da presente Van de Laguna. Livre, o 5491. Obrigado. Então 3217, descida para 2000, 2000 pés. A 2000 pés, então 3217. 05, decola da 17 com curva direita, prossegue o corredor Xer na restrição de 1000 pés. O controle 120 decimal 8 e o transponder 0117. Lugar presente, 5729. Boa. Ok, lugar presente, Web 5729. O TAN 3217, agora esquerda no 50 para o localizador. Pedro, 150 para o localizador, 3217. Xané, minha 327 pode voar Ilhéus? Confirme. Minha 327 pode voar para o Ilhéus? O 6327 solicitando de Ilhéus, aguarde em coordenação com o Centro Recife, 6327. 327. Zulu, Alfa Índia, prossiga. Zulu, somente já para o táxi. Livre, o táxi chama no ponto, espera. Tchulim, aquilo Zulu, mantém o ponto, espera. Sobrevisão, 3217. B3217, completa a final do checo trem, torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Decolado aos 38, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, bom trabalho. Controle, Xané, 6321, transferiu. Um contato radar decolar, sobre o nível 380, desfio da Arbo. Arbo, 32 graças. Tarde 3217, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 40 graus, com no zero nós, altímetro no zero no 8. Enxacado, livre pouso, 3217. Chief Mike Alpha, solo aos 39, informa o pátio. 430, ingresso na Juliette, posição 01. Livre ingresso, Juliette para o posição 1, 6314. 23 a bordo, altímetro no zero no 8, ali mantenho no 7. Centro Recife, agora 251, no secundário 3325, solicita, nós não conseguimos contato com você. 251, 3325, 6337. Salvador, Bono 649, para o táxi. 101 a bordo, 2 horas e 15, autonomia alterna a Aracaju. Bono 649, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera. Chama torre 118 decimal 6, o ajuste altímetro no 08. Fique atento ao Airbus da Avianca, que ingressará na posição 01. Atento ao Airbus e a Índia, pode esperar 1862, eu vou no 649. Zulu, Alfa Índia, seu transponder agora será 0260. Meia bom pouso. Chama a torre 18-6. Obrigado, bom trabalho, amigo. Outro B5627 para pushback, acionamento para paz 3. Bom pouso. Estreia de turbulência, vento no 30 graus com 8 nós. Ciente, informa iniciando. Lua ali, mantenha no zero. Aqui é o 35491, estabilizado no lock, tem um campo à vista, ok? Frente à parte externa. Vamos lá na passada do Simbra. Sim, aqui o Lua confirmando ali, mantenha no zero. Tá 3217, solo aos 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 3217. Salvador, faça aérea no 443. Consiga. Confirma se recebe o modo Charlie do Fosseira no 443. Cruzando agora 8.900 pés. Excelente, grato. E a Alfa, reportante da Juleste, 3207. Zero vento no 40 graus com 8.9. Salvador, Força Aérea 443. Aguarde. Passando o Simbra, baixado e travado. Strip 5491. Excelente. Aguarde autorização para pouso. 5491. Avião. No 649, mantenha o ponto de espera. Zulu Alfa Índia, decolado aos 43. Controle 120.8, bom voo. ONU 208, seu bom dia, bom serviço, amigo. No livre pouso na 10, vento 150 graus, como 0 nós, altímetro 108. 491 com livre pouso, 54, ciente, obrigado. Firma aqui o Zulu, decolado aos 43, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado amigo, boa tarde. Onde acione 5175. Via Juliette, posição 1 a 0. Juliette, posição 1 a 0. Lima, aqui o Zulu, contato sobre o nível de voo 900 na cidade. Ah, tudo Objeto 6321, agora Centro Recife, frequência 1288, secundário em 260. 288, 260, grato. Controle web 5729, pode voar na procedura. Livre 5729, desce para 2010-18, ajuste. Duna 2010-18, web 5729. Índia, 618, 6, com 6, 18, 35, 6, 2, 7. Confere, 1, 4, 4, 3, controle. No 4, 4, 3, escuta, precisa. Não recebo o transponder do senhor, nenhum modo Alfa, nenhum modo Charlie, nada, 1, 4, 4, 3. Trolli, confirma a recepção agora do transponder. Momento recebendo o modo Alfa no 443, estamos aguardando só pelo modo Charlie. Agora com 109, recebo aqui de altitude do senhor. No 443, senhor. No 443 está autorizado a Aracaju da presente. No 443, senhor, chutou a parada com Rio. Desconsidere autorizado para o Chivex, estamos autorizados. No solo 45, livre à direita, solo 121 decimal 9. Vai livre à direita, chama 219-355-5491, obrigado. Zulu Alfa Índia. Zulu Alfa Índia, aguarde um instante. Faz a gente da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Alfa Kilo, pátio 3, posição 05. Alfa Kilo, pátio 3, posição 05, 3549, obrigado, Felipe. Nave livre decolar, dono 0, vento no 40 graus, com no 1 no nosso. Prevendo decolar, 1 no 0, vou no 649. Várias. Zulu Alfa ainda está autorizado a subida ao nível 105 na proa direita. Positivo, sobe 105 já na proa direita, o Zulu Alfa. Decolado 247, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, 64. Ali, boa tarde, igual 649, cruza 1000, pé. 649, contato, sobe ao nível 220, seja da El. 220, da El, 649. 7, livre decolar, da 10, vento no 40 graus, com no 0, não. Autorizado a 10, 57. 443 solicita nível 090, proa Cararaca Azul. Solicita, confirma nível, não copio no 443. 090. 7090, está autorizado a descida no 443. No 443, Salvador, boa tarde, 102, está na. Tudo passando por dentro para o 150, 100 da outra. 7012. Desce ao 050, chega na Mari. 050 na Mari, igual 012. Estabilizou o web 5729. 105729, completa final, checa o trem, torre, 18,6, bom pouso. Completa final, bom trabalho, até a próxima, 59. 627, decolado 249, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, web 5729, baixado travado, sinal do uísque 1-0. Boa tarde, 5729, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0, graus com 1-0 NASA, altímetro 1-0 no 8. 1-0 no 8, livre pouso na 1-0, web 5729. Pouca, sem com medo está. O Bravo, ponto cópia. Do Serra Delta Lima Eco, nível de voo 080, decola da 107, com curva direita na saída Arbor, após direto. O controle 120, decimal 8, e o transponder 0260. Positivo 925, desce ao nível 060, chegada Bonf. 060 na Bonf, 925. Lima Kilo Bravo, sendo retificado, transponder 0122. Como poderia confirmar pessoas a bordo? Só prossiga. Torre 118.6. Pressão na Interlagos, Kilo Romeu Alto. Controle 5627, assim que possível, pro de Aracaju e solicita a sessão 150 final. Sim, sobe 150, mantendo ainda o perfil da saída. Bate coordenação para pro de Aracaju, 5627. 150 no perfil da saída, aguarda de Aracaju, 5627. Livre, Lima Kilo Zulu, sobe uma centena. O Alfa Índia, quando possível, ser estimado de pouso em descer. Salvador, estou esperando o 443, ativinho, mantenha o 9 no passe. Mantenha o 090 no 443, reporte através da posição ponte. Estou esperando o